aeronave da sua companhia está fazendo desvio na proa 045, 4107. Confirmando, isso aqui é na 100. Gente, nessa proa autorizada sua descida até o nível 100. Eco para a Serra, desça para 2 mil pés e mantenha a velocidade até duna se tiver condições. 2 mil pés, mantenha a velocidade até duna, vamos manter sim. Correto, número 1, na informe da redução ao contrário. Prema. Azul 6908, desça para o nível 050. 050, retornando a proa de possível de duna, azul 6908. Duna negativo, resta na proa de TAP. TAP 6908. O Victor Kilo Delta reautorizado nível 060. Reautorização nível 060, Victor Kilo Delta. Copa Serra autorizada, sinal de ODS, sinal reporte final estabilizado. Pará, sinal de ODS estabilizado, Copa Serra. Azul 6908, desça para 4 mil pés e QNH 1099. 4 mil no 019, 6908. No 07, precisa voar mais 10 milhas nessa proa, depois pode atuar em tapo. Gente, o Azul 4107, reporte quando tiver condições de voar e tá. Tá. 6908, agora autorizada a fura de Duna. Duna 6908. Azul 6908, calibre de restrições, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 6908. Descendo para o nível 080. Tá, 080, patrão. Salvador, muito boa noite, o trip 4900, passou 230 para 150, solicita Charlie. Trip 4900, sendo identificação, desce para o nível 090, chegada a Mari, QNH 1019, reduzindo 250 nós. Desce para o 090, na rua de chegada a Mari, já na rua de Mari, reduzindo para 2509. Correto. Aliás, Papa Serra. Sim, Papa Serra, velocidade para 50 na aproximação, 3895 com pouso. Claro. Azul 6908, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal de LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000 e LS X-Ray reportará 6908. Vitor Kilo Delta, desça para 3 mil pés, o QNH 1019. 3.010.99, Vitor Kilo Delta. Suporte ingressando final, é Papa Serra com trem checado. Papa Serra. Azul 4107, Reduza 2309. Comandante, já 2209, 4107. Reduza 210. 210. Agora até o nível 050. 050, 4900. Trip 5950, 4900, reduza para 2309. Kilo Delta, desça para 2000 pés, autorizado a sinal de LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000 autorizado, sinal de LS X-Ray, ouvido Kilo Delta, reportará estabilizado. Tente manter a velocidade 210, se tiver condições. A manter, ouvido Kilo Delta. Azul 6908, complete a aproximação, torre 10895. 1895, obrigado, boa noite. Azul 4107, desça para 4000 pés, QNH 1019, está livre de restrição do nível 050 em TAP. 019, livre da restrição 41, 460. 4908, passado externo, baixado, travado. Azul 6908, altímetro 019, vento no 40 graus com 1 dúzia nós, 1 no 2 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, ajuste no 019, 6908. Desça para 3.000 pés. 3.000 pés, patrão, 07. Eu passei, boa noite. Da Cruz Delta, estabilizado, localizado. Matango, Vitor, Kilo Delta, compete para a informação, agora 18.95, velocidade 55. 18.95, torre Vitor, Kilo Delta, gato. Torre Salvador para Matango, Vitor, Kilo Delta, estabilizado, localizador, totalmente visual. Solicita mudança de regra e pouso na pista 1-7. Sente Castelo, prossegue. Visual para 1-7, reporte na final da 1-7, Vitor, Kilo Delta. Vento 130 graus com 1 dúzia nós, 1 no 0 no 9 altímetro. Reportará a final da 97 com o embaixado checado. Vida Cruz Delta. Curso 972. 972, boa noite. Essa é a identificação. Desça para o nível 050, chegada Mari, QNH 1-0 no 9. Para o 050, chegada Mari, igual 972. Haveria possibilidade de voar direto em prato, senhora? Autorizado no 972. Direto em prato, diante da 972. De base para a final, trem baixado e checado. Pista 97, Vitor Kilo Delta. Pouso 97, Vitor Kilo Delta. O vento 130 graus com 1 no 4 nós, 14 nós. Livre pouso, pista 97, Vitor Kilo Delta. Estabilizado, visual com campo 4107. 4107, com certeza. Informação, 1895 por. 34900, desça para 2, transfere, autorizado no final de LS, reporte não estabilizado. 2 mil pés, autorizado LS, reportará 4900. Correto, reduzindo agora para 1800 mais. Reduzindo 180, 4900. Norte, porto 107, Porto Simbra, com trem checado, altímetro 1019. 1019, porta 4107. Trono 07 tem livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 14 nós, 14 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 4107. O Delta Solos 33, livre à direita, prosseguir até o 45, então boa noite. Montar livre à direita, boa noite, Solos 33, vida pelo Delta. Estabilizou ILS TP 4900, já avisou. TP 4900, 2.18.95. Completa com a torre, poderia confirmar a frequência? 118.95. 18.95, o 4900. Voo 972, desça para 2.010, o QNH no 0, no 9, na Proa de Tuna. Prodinuna, ajustado 1019. Afirmativo, para 2000 pés, autorizado, sinal do LS, foi reporte estabilizado. Prodinuna, para 2000 pés, com 1019, igual 1972. TP4900, altímetro 1019. O vento 130 graus com uma dúzia nós, 12 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, TP4900. 4900 no Solos 40, à direita, Solo 21, decimal 1, boa noite. O 21 no 4900, lembrando a direita. Boa noite, 68, ponte cara da 10. 68, tá livre a linha e decolar, fecha no 0, vento no 40 graus com 09 nós. 4062, vai na proa de Duna, descendo para 3110. Duna 3110, batalhão. QNH permanece no 0. Decolos 42, controle 119, decimal 8, tamo ruim, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, 68. Falado agora, passa o vídeo. Boa noite, 68, voltado, radar na decolagem, saída fuga para o nível 230. Saída fuga para o 230, boa noite, 68. Estabilizada no IMS, com a pista vista, gol 1972. Gol 1972, com de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, gol 1972. Boa noite. Gol 868, autorizada para o Dijamo. Não, possível, já confirmar, boa noite, 68. Autorizada para o Dijamo. Ah, possível, para o Dijamo. Boa noite, 68. Acione identificação, desça para 4.000 pés, o QNH 019 na proa de Duna. Destinado 4.009 na proa de Duna, 62, boa noite. Gravado voo 1972. 72, livre pouso, pista no 0, vento 140 graus com 1-12 nós, 1-2 nós. Está livre pouso na pista 10, voo 1972. Deu agora, controle? Negativo. Negativo. Agora recebo. Azul 4062, desça para 2.000 pés, autorizada sinal do LS, X-ray, reporte estabilizado. Agora sinal estabilizado. 72 no solo 46, direita, solo 21, decima 1, no Boranjo. Na direita, solo 21, no Bom, 868, chame agora centro Recife, 1285, alterno 2545. 2285, 2545. Nuno 72, boa noite, a senhora identificação, desça para 4 mil pés, General 019, na proa de Duna. Na proa de Duna, 4 mil, 019, Nuno 72, obrigado. Chanel 628, desça para 2 mil pés. 3.628. Estimação final 4060. 4062, a chama da torre ficou muito ruim essa transmissão em 10862 ou 3? 1895. 95 graus. 6258, descendo para 2, me faz autorizado LS X-Ray, nacional do LS X-Ray, pode que nós precisamos. Camarada estabilizado no X-Ray, 62. 4062, altímetro no 019, reporte Simbra com trem checado. Tá abaixado, checado. Livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 1 dúzia nós, 1 no 2 nós, azul 4062. 75 vai vir com 12, gente. ICM pista molhada, Salvador. Chove ainda no momento, pista úmida. Ah, tá ok, que aqui na sala tá chovendo. Salvador, boa noite, gol 1092, ponte esperada 10 para 9. 8, após o tráfego na curta final 10, após o mesmo ali, mantém cabeceiro 10. Dois, sobra 5-4, à direita, solo 1-2-1, decimal 1, boa noite. 1-1, azul, 4-0-6-2. Papa Tango, Mike, Fox, Trot, Serra, prossiga, controle. Sim, o código 0237, aguardando o contato do carro, mantenha pro de Mike. Está aguardando o contato radar, ainda negativo, QNH-109, acionando 0237. Isso, você escuta. Salvador, azul 4062. Salvador, confirma a frequência do solo. Foi Salvador, o azul 4062. Azul 4062, prossiga. Confirma a frequência do solo. 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, azul 4062. Decola 55, controle 1-1-9, decimal 8, tomou voo, boa noite. 19-8, boa noite, gol 0-9-8. Mike Fox Trot Serra, ainda negativo o contato radar, confirme a sua radial, distância e o nível. 3-0-6-2, coisa. Chanel 6258, complete a aproximação, torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5. Voo 172, desça para 2000 pés, autorizado a final do LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000 X-Ray autorizado, informando estabilizado, 1972. Mike Fox, Trot Sierra, inicialmente verifique seu equipamento, mas alfa tem charge. Tá baixado travado visual? Tá visual, vai baixar travado agora. 0098 na sua escuta, passando 3.000 pés na saída Puca, Jalmo de Pá. Voo no 098, contato radar na decolagem, sou para nível 370, autorizada para o Dijamo. 370 na Pro Dijamo, gol no 098. Tá batando Mike Fox, Trote Sierra. Contato radar agora está preso. Está no leste do Pérez de Salvador, está no nível 050, autorizada para o Dijamo. Confirmar o mesmo, foram 60 com uma dúzia, 129. Voo 098, solicitando registro, mantenha a saída. Sim, mantenha a saída. Mike Foxtrot Serra, desça para 2 no pés na proa de Duna, QNH 1019. 2 mil, proa de Duna, Rubem 19, Mike Fox Serra. Estabilizando no 7210. O 7210 aumentou em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, daqui a pouco. 1098, chame agora Centro Recife, 2685, alterna 12545. 2085, 2045, 1092. Está passando o Mike Fox Serra, Araproa-Dizuna, autorizada final VLS, X-Ray, reporte final estabilizado. Araproa-Dizuna, autorizada final VLS, X-Ray, vai reportar estabilizado. O Mike Fox Serra. Salvador, boa noite, voo 972, operação em Dias Serra, baixado travado. 172, tem livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, com uma dúzia nós, 12 nós. É, tem livre pouso, na 160, voo no 172, obrigado. Sete dois, solo 06, na direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Gol no 098 na escuta. ONU 098, Recife 2685, alterna 2545. Tá bom, boa noite, eu tô 3052. Tá no ponto de espera pronto. 2352, tá ali no ingresso, decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus com 09 nós. Tem no ingresso, decolagem, tá no zero, tá 3052. Organizado, Mike Fox Trois Sierra. Gente, complete a aproximação, assinatura em 1 no 8, decimal 95. 895, Mike Fox Sierra. Oi, boa noite, Papa Tango, Mike Fox Trois Sierra, final LS. Jorge Fox Serra, altímetro no 0 no 9, o vento 1 no 7 0 graus, com 1 no 0 nós, com 10 nós, intenciona pouso no 0 no 7. Seria modificar e girar a base pela direita, dona 7, Mike Fox Serra. Para final, dona 7, Mike Fox Serra, controle checado. Reporta na final, dona 7, Mike Fox Serra. Busca 2, decola 1 no 2, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8, um bom trabalho, boa noite, tá? 3-1-5-2. Comente. Salvador, boa noite, tá? 3-1-5-2, passando 2000 na PUCA. 3-1-5-2, contato da Decolagem, número 330, Prodigamo. 330, Prodigamo, tá? 3-1-5-2. Tirando base, baixado e travado, Mike Fox Air. Mike Fox Air de Serra, autorizado aqui, solo 7, vento 1 no 90 graus, 109. Sim, está autorizado, pouso na 7, Mike Fox Air. Do 970 para o táxi, POB 23, Fortaleza, Altana, 510, autonomia. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste 1019. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chamar a água, 1170, 1019. Mais Fox Trot Sierra, solo 16, bate 5. Acima, agora vai ser. À direita, via Papá, para preferir estacionar. Sim, direita, Papá, obrigado, boa noite. Boa noite.